maluco. 10 anos. Já não sei o que fazer pra ter teu prazer. O que será de mim viver sem você? Por favor, volta pra mim. Coração chama por ti. És a razão do meu viver. Não sei por que tudo mudou. Assim me faz sofrer. Volta pra mim. Solidão não tem fim. E volta pra mim. Solidão não tem fim. A solidão foi tudo que me restou. Já não sei mais viver sem o seu amor. Tudo que eu peço é pra você voltar. Pois não tem mais sentido sem você pra me amar. Se eu te fiz sofrer, foi sem querer. Sabe que não quis magoar teu coração. Quero navegar no teu mar azul. Olhar pra tua beleza, desejar seu corpo.